O bairro do Joque é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque lá no Joque eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DR. É mais pra subir lá no Joque até a BOP treme. Não tem mole pra civil, também não tem pra PM. Eu dou maior conceito para todos os bandidos choque. Agora vou mostrar como que é o bairro do Joque. Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão. Vem mais outro de pistola escoltando o tamborão. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. Quem são aqueles caras tão de M16? Porque esses alemão são tudo safado. Vem de garrucha velha, dá dois tiros e sai voado. E se não for de revólver, será que você grita? Venha de ponto 50 ou então de ponto 30.